vem jogando gostosinho pra mim. Já faz um tempo que eu tô afim. Tu já falou que tu me quer também. Ou não vai ter ninguém pra nos atrapalhar. Eu tô solteiro e tu também tá. Então chega logo pra gente se amar. Ah, joga esse beat. Hoje a cama vai tremer. Oh, a gente vai fazer. Oh, só eu e você. Altas loucurinhas pra te enlouquecer. Calma, amor, vai. Hoje a cama vai tremer. Oh, e a gente vai fazer. Diz. Oh, só eu e você. Altas loucurinhas pra te dar pra. Chama, chama, chama, vai, vai, vai. Vem sentando, vem sentando. E vem sentando, vem sentando. E vem sentando. Vem, oh, vem jogando gostosinho pra mim. Já faz um tempo que eu tô afim. Tu já falou que tu me quer também. Não vai ter ninguém pra nos atrapalhar. Eu tô solteiro e tu também tá. Então chega logo pra gente. Alô, Rio de Janeiro, joga tudo em cima e canta, canta, diz. Hoje a cama vai tremer. A gente vai fazer. Oh, só eu e você. Altas loucurinhas pra te enlouquecer. Chama, chama, vai. Hoje a cama vai tremer. Oh, a gente vai fazer. Oh, só eu e você. Altas loucurinhas pra te enlouquecer. Devagarinho, vai, vai, vai.